Delivery com 17, o vento no 40 graus, 8 nós, Mike Golf Mike. Mike. Decolou 34, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, boa noite. Torre, Mike Golf Mike, nível 87. Mike Golf Mike, solo 34, frequência livre, adicionado. Autorizado ingresso no pátio, o gate é o 02. azul, com o azul, com o azul, com o azul, com o azul, com o azul. No Romeu confere, autorizado Vitória, nível 120. Decola da 10, curva direita, perfil coral, via Golf 677. Transponder 5575, controle opera 120, décima 8. Correto, 2591 chama pronto, bate 3. Trabalhamos pronto, bate 3, informe, senhora, que vamos lá no acionamento, bate 3. Ciente do acionamento, chama pronto, puxa. Do acionamento, chama pronto, puxa, 2541. Tráfego Salvador, muito boa noite, é o Azul 2712, parte 3, quente da informação ao meu, autorização é para Aracaju. 2712, boa noite, Romeu confere, autorizado Aracaju, nível 170. Decola da 10, curva esquerda, via Golf 677. Aciona 577, controle 120, décima 8. Sim, senhora, a gente decola aí da 170, está autorizado, Golf 677, decola da 10 com curva esquerda. No perfil de qual subida, senhora, por favor? Conde. Ah, da Conde. E o transponder confirma? 5577? Afirmo. Essa banha de chama em 1208, né, o controle? Afirmativo 2712, cotejamento correto, chama pronto no parte 3. Abraço, confiança. Caminha 6201, puxa e acionamento, portão 4. Puxa 6201, livre puxa, chama táxi. Chama táxi 01. Aguarda 4206. Sim, Sol, Oceania 6201 para o táxi, 33 da Campinas, temos 153 a bordo. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre. 1-1-8, decimal 95, ajuste na 0-1-2, 6201 no bombom. 1-0-2 listado. 102-95, uma boa noite, obrigado. Viva com o campo, senhora, 1-7. 6-1, até nem motorizado a sinal da 1-7. Aguardo autorização para o pouso, ajuste na 0-1-2. Confirma o pátio, prosseguirá? Pátio 5, Zulu Delta Lima. Tem, Zulu Delta Lima. Prossiga. Agora, autorizado, chama táxi 4206. Delta Lima, tráfego avistado, livre pouso. 1-7, o vento 1-4-0 graus, 7-9. Livre 1-7, Zulu Delta Lima. Olá, Estoria, 6201, China 6201, autorizada a linha de decolada 10, vento 150 graus, 62 de nós. Decola 10, 6201. O Zulu Delta Lima, considera o Solo 53, frequência livre estacionar. Oi, Oceania 6143, estabilizando. Oceania 6143, 3, continua com informação, aguarda a autorização para o pouso, ajuste na 012. Guardando mesmo para 3. Puxa na 6201, no decolóquio 4, controle em 120, decimal 8, uma boa viagem. 208, boa, né? 251. São Paulo, Guarulhos, decolando da pista no zero, primeira curva direita, no terceira da Euleda, Monte Vasco, continua no zero. 5004, transponder 198, controle, 5297 da pista. E a posição é 1-0. Cotejamento correto, então 3897, chama pronto, portão 1-0. 3897. Seguinte do táxi, azul, 4206, 123 agora. Confirma alternativa e autonomia. Aracaju 316. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1-8 desse 1-5, ajuste no 0-1-2, bom voo. Agora em 12, a direita via Índia, chama a torre para decolar. 285, 1-4-0. M1-143, cheque o trem, livre pulso 1-0, vento 1-4-0, grau 7-9. Vente, livre pouso, 6143. Salve, boa noite. 4206, ponto espera pronto, pista 1-0. 4206, Matheus, ponto espera 1-0. Até 06. Azul 4206, mantém 1-0. Mantendo 0, azul 4206. Primeira direita, Salmo 201. 201, vai chamar 6143. Alô, Chanel 6143, Ivan. 6143, boa noite. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, 6143. Livre decolagem da pista 1-0, vento 1-4-0 graus, quilômetros, horas de cadeia, 4-2-0. Pelo 645, Romeu confere, autorizado Vitória, nível 360. Decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Bidev. Via Peruísque 50. Transponder 50, 1-5, controle 120, décima 8. 1645, autorizado Vitória, 360. Decola da 1-0, curva à direita, Dael, Leda, Bidev, via Pêndulo 50. Transponder 50, 1-5, controle 208. Correto, Bruno 645, chama pronto, portão 2. Pronto, portão 2. Salvador, azul, 25, avião, 4, 3, para o fluxo de ação. Autorizado, chama táxi, 2591. Esse autorizado, fluxo, chama táxi, 2591. Eu sou o dia de ver como é que será autorizado para a posição. Gente. No 4206 decolou os 2100, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, bom trabalho. Juliette, portão 7, Leandro, quanto que vem? Salvador, o azul 2591, está pronto para o táxi com 65 no POB. 4 horas e 15 de autonomia alternando Porto Seguro. Atenção ao aeroporto da Avianca, ingressando gate 7. Segue após pátio Lins até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera torre 1-8-5, ajuste 1-0-1-2, azul 2591. Gente, após o Avianca, observando o visual. Autorizado táxi via pátio 3-1, ponto espera via Índia, da 1-0, chama 1895. Muito obrigado, uma boa noite. Boa. Salvador, é o azul 2712, pátio 3, autorização para puxa sana. Autorizado, chama táxi, azul 2712. Autorizado, chama táxi, 2712. Boa noite, azul 2715. Azul 2715, boa noite. Continua a aproximação, reporte frente checado, ajuste no 012. Portará checado com 1012, azul 2715. Boa noite, o azul 2591 no ponto de espera da 190. 2591, a linha decola de imediato? Negativo, senhor. Então, frente, mantém o ponto de espera da 190. Vai manter o ponto de espera da 190, azul 2591. Meia zero a bordo, 3 autonomia, alterna Salvador. Azul 2715, livre pouso 1-0, vento 1-3-0 graus, 8-9. Livre pouso 1-0, 2715. Espera da 1-0, pátio 1-índia, no ponto de espera, torre 1-1-8, décimo 9-5, ajuste na 0-1-2, azul 2715, boa viagem. Positivo, então vai ser 3 Índia e ponto de espera da 1-0, chama a torre 108-9-5, grátis. Isso aí, como é que é o azul 2712, como número 2. Ponto espera. Gente, 2712, mantenha ponto espera. Azul 2715, Paulo 09, libera a primeira direita, só 1211. Libera 211, boa noite, 2715. Azul 2591 está pronto, cara. 2591, a linha mantém 1-0. A linha mantém na 1-0, azul 2591. O 2591 está reautorizado a alinhar e decolar da 1-0. Vento 1-30 graus, 8 nós. Estamos autorizados a alinhar e decolar da 1-0, azul 2591. E o azul 2712 está condicionado após a rolagem do ATR da companhia, a linha e mantém 1-0. Após a rolagem da ATR da companhia, a linha mantém 1-0, 2712, azul. Confirma, para o sal. 3297. Confirma. 3297, para o estacionamento ou não, 2-1-9. 3297, livre, puxa, chama táxi. Chama táxi, 2297. 791, decolou azul no 1, controle 1, 2-0, decimal 8, boa viagem. 208, azul 2591. Obrigado, boa noite, senhor. Você também. Azul 2712, livre decolagem 1-0, vento 1-4-0 graus, 7 nós. Autorizou a decolagem do azul 2412, tá? 1-0. 1-2-7-1-2, decolou 1-4, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, graças, boa noite. Táxi 3897, POB de 220, alternando Galeão, 3 horas e 30. Sim, táxi até o ponto de espera da 1-0. Adicione índio no ponto de espera torre 1-1895, ajuste 1-0-1-2, bom voo, TAM 3897. Bom, 1012, Libre Táxi até o ponto de espera da 1-0, lá chama 2-295-3897. Então, boa noite, bom serviço. 1645, a linha decola de imediato? A linha decola pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 7-9, voo 1645, agilizando manobra. A linha decola da 1-0, voo 1645. Torre Salvador, boa noite. O Papa Romeu Mike Fox X-Ray está estabelecido no ILS da 10, cruzando 2.400. Gente, o Papa Romeu Mike Fox Trot X-Ray confirma o pouso Y0? Afirmativo, na 1-0, se possível. Então, o Mike Fox Trot X-Ray continua na aproximação, aguarda pistalício, o bug da Gol e no rolagem no momento, o ajuste 1-0-1-2. 7.012 na sua escuta. Siga. Para não manter a posição durante 2 minutos para cumprimento de check-in. Gente. Boa noite. Romeu confere, confirma o pátio. O gol no 645, decolou 1-9, controle 1-2-0, decimal 8, um bom voo. 208, boa noite, bom trabalho. Gol 645. Papá Romeu, Mike Fox Trot X-Ray, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 1-40 graus, 7-9. Gente, baixado travado, tem livre pouso na 10, o Mike Fox X-Ray. Thank you. após a decolagem, curva à direita. Cotejamento correto, braço de torção, confirma o POB. 04 a bordo, chama a torre 1895 para assinamento, decolagem, ajuste na 012, bom voo. O Bravo está tango, livre acionamento, acorda para o saco. X-ray, solo 2-1, libera a primeira direita, solo 1-2-1, décima 1. Confirma o Tati? Vamos lá para Aerostar. Gente, mais para o X-ray, agora em 1-2-1, décima 1. 2-1-1, obrigado. Estou em Salvador, é com o Zulu Movember, prosseguindo para a final da 1, da 3-5, já jogo o campo. Gente, o X-Zulu Movember, reporta na curta final da 3-5, ajuste na 0-1-2. Portará na curta da 35, pode deixar na 012, é com o Zulu 9. Contorna, pátio 1, Lima, Mike até Quebec. Na Quebec, retorna a torre 1895 para o cruzamento da 17. Na 7, pode prosseguir o táxi. 3297, pátio 1, Índia, chama pronto, torre 1895. Pátio 1, Índia, 1895, 3297, obrigado. O Mike Fox X-Ray, considere manter a posição antes da Juliette. Olá, Salvador, a chama é 6259, centro da Romeu, autorização Guarulhos. 6259, prepara da Eole da Morte, vai guardando cópia. Aguardando a chanela 629. Eco Zulu November, já tem o tráfego no visual, trem checado? Vai baixar agora, senhora, o trem que pôs, Eco Zulu November. November, livre pouso, pista 35, o vento de 1 a 30 graus, 8 nós. É livre pouso na 35, trem de pouso baixado e travado, é com o Zulu November. Mike Fox X-Ray, após a passagem do Airbus da TAM, segue até a Quebec, lá chama a torre. Boa noite. Salvador, eu tenho 3297, uma boa noite. Próximo ponto 0010, totalmente pronto. Pista 3297, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 130 graus, 89. Alinha e decola imediato, 3297, 0. Tango, livre o táxi, reporte na interseção, o ajuste 120, 12. Sul November, o solo foi ao 25. Reporte liberando na Papá, Sul November. Prossiga. Autorizado Guarulhos, 360 ao nível. Via Berço Luno 0, Piraí, segue conforme rota do plano. Decolagem da Uno 0, curva direita, Dael, Leda, Motiva. 50, Uno 0, transponder, controle opera 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos no nível 360, Berço Luno 10 até Piraí, nós conforme a rota. Decolagem da Uno 0, curva à direita da Elda e da Mótima, 50-10 transponder, o controle de Salvador, 120-8, cotejamento correto, 6259, chama pronto, portão 7. Camará. O Mike Foxtrot é que foi autorizado a cruzar a 17, pera, tá? Vitor Tango, livre decolagem da Pistuna 7, Vetuna 30, grau 79. Vitor Tango, decolou os 29, controle 120, decimal 8, boa viagem. Controle 120, trapo, bom trabalho, trapo, perdão. 705, LS, baixo trabalho. Estou em contato visual, tem livre pouso pista no zero, vento no 30 graus com 619. Livre pouso no zero, bom, 705. No solo 33, livre direito no 211. 211, direita, 705.